my good, my beautiful boo. Enter the atrocious street band. Ton phare atroce, je ne trébuche pas. I won't stumble. Je vais aller féerique. The fairy wreck hurrah for the unattainable alchemy in the marvelous body. Pour la première fois. For the first time, it all started. Cela commença sous les rires des enfants. The laughter of children, it will end with them. Finira par this poison. Will remain in the veins even as this music sours and pours into chaos. Même quand la fanfare tournant nous serons rendus à l'ancienne inarmée. Now dignified, we receive these tortures. De ces tortures. This host. Rassemblons fervemment cette promise humaine. This promise to our created body and soul. This trace. This promise. This madness. This elegance. Science. Science. Violence. This promise that the tree of life will be buried, tyrannical goodwill exiled, so we can bring forth pure love. Déporter les honnêtes tyranniques afin que nous amenions notre très pure love. It all started with disgust, and it will stop because it can't catch up with eternity. Cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité. And it will end with a retreat of perfumes. Cela finit par une débandade de parfums. Laughter of children. Rire des enfants. Discretion of slaves. Discrétion des esclaves. Austerity of virgins. Austérité des vierges. Horror of the figure and objects here. Sacred you are. Sacré soyez-vous par le souvenir de cette veille. It all started with rowdiness and ends with dangerous flames and face. Little white knight, little drunkenness, how holy you were. It's only for the mask you gratified us with. T'affirmons nos méthodes. We affirm your method. We won't forget. Hier we won't forget that yesterday you glorified all of our ages. What? We have faith in poison. We know how to give our life fully every day. Come, the time is assassins. Standing still. You make sure they won't last. Can't you see the lights they're shining to lead you back again? My heartbeat can be your silver lining. Just listen well to them. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. We'll be right back. Wild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stirn und hört im Herzen auf zu sein. faces in the paper, in the story of your life. Places in your memory, in the park or in the cold. Names, names, some are the same, some are just too much the same. Shame, shame, shame on you and shame on me and this old time. Shame on this old time. Shame on this old time. Thank you. Por fim, ela abandona a personagem. Como irá continuar? No último espetáculo, chorara também por si. Do cenário apagado como um ácido resíduo, não irrompe a visão antes tão clara, quando o osso do sol iluminava o inferno real. Ela entra na ficção improvável. Realidade, por que a abandonaste? Thank you. coyotes around your wrist. Keep your merits on a list. Keep your money in a bank. Keep riding your rank. Your rank. Running out of time. Wild. Escutaste a música da morte que no perdido trio te escutava, conheceste a verdade no espelho em que não encontraste a tua imagem. Ferem-te o rosto oculto, os instrumentos apressados, no fosso repetindo a ameaça. Queres recuperar o sentimento. Nada, porém, te restitui os passos irreais que deste na exígua casa do tempo. Nada te fará regressar do espelho onde faltavas. Desviaste o rio e o sopro da névoa mudou a aparência das infinitas margens. As águas espelharam somente a nuvem fria que no trio perdido te esperava. Aí será a casa que deixamos. Descemos no seu ar e nada vemos no espelho da manhã coalhada. O fumo há de guardar no vencido reflexo o rosto que faltava. E renasces como a pura linha do amanhecer, e como o sol primeiro és incandescente, rosado de repente, e logo a pouco e pouco cada vez mais rubro e mais intenso, até à amarela gema de ovo que é o sol ao pôr-se. Quanto eu não dava Deus por sempre te ouvir rir, riso tão fresco como o tilintar de loiça. Não confies em mim, mulher, mas desconfio haver de amar-te até ao fim do mundo. Frase conhecida que me surge no póster ilustrado com esse poema do Palhaço Morto, do Miguel Macedo, miúdo que, por certo e muito bem, desconhecia a inscrição de pedra inscrita aos pés do túmulo de Pedro. Esse maldito infante, embêbado de amores pela safata, a nova Isolda do Novo Tristão, Pedro, possivelmente pederasta, misturado nesses concúbitos danados que geravam lobisomens, homem que nasce e morre sem amparo de árvores. Seis são os anjos, reparei depois, tal como foram seis os beijos que te dei, e depois respirei e descansei, que o sétimo seria, fosse beijo ou dia, um tempo de repouso e não de guerra. Suspeito ter em ti essa mulher que se requer e que se nos arrima, mais que amor nos dá a rima. Tu não és como eu sou, mensageira da chuva, da água calculada e racionada. Tu libertas o corpo da mais pura espuma. Rosa dos ventos vivos e poéticos, quisera coroar-te de era rosmaninho e louro, quisera engrinaldar-te a fronte dos junquilhos amarelos colhidos nas montanhas junto ao mar, sob o recente sol do dia de ano novo, que em noites de tormenta canta tanto que para ele caminho até quase cair, depois de tropeçar no escuro nalgum tufo de verdura. Quisera para ti o cheiro que me chega à gresta dessa planta sumarenta há bem pouco pisada. Quisera para ti a cúpula de tudo, essa perene cúpula que sempre se procura e sempre foge no desencanto mesmo da menos fugitiva cópula. Thank you. valsar de branco a valsa vienense de Johann Strauss, elegantemente embebida num vestido branco que embebias do requinte distante, do elegante porte que, sem misericórdia, porém sem acinte, opunhas, garça de pescoço alto e fino, à mole escura da igreja de Atoguia da Baleia, inaugurando o ano, inaugurando a vida, a causa sem remédio já por mim perdida. E se durante o sono contigo sonhei, ter-te perdido para sempre agora sei. Um dia, por exemplo, deixarei de ver-te. Um dia deixarei de vez de ver-te. Dissolvidos os ombros, confundidos os cabelos entre inúmeros ombros e cabelos de indistinta gente nas salas populosas de um museu. Mas surgisses de súbito, oh aparição, do solo da cidade onde estiveste há tantos anos, onde, por ter um dia estado, jamais estiveste, surgisses tu aqui e tudo mudaria. Dissolvida, além do nome, voltarás a ter para mim um apelido. Na prematura primavera de Sevilha, o poeta na musa se assevera e a palavra em seus olhos mais uma vez brilha. E o vento que te envia à primitiva primavera, como que na raiz dos teus cabelos, principia a construir esse edifício de alegria, visível para quem a ver-te, como eu, há muito persevera. Hás de cair da vida um dia, como agora este cinzeiro, esta recordação de inolvidável refeição no restaurante Anselmo de Madrid, se quebra nos ladrilhos do meu quarto. Onde, sem ser no verão, sem ser em mim, terá enfim ficado o teu sorriso? É digna essa cabeça de mulher do espaço desta tarde, que me explode nos olhos mal eu saio do metro. Não sei de onde é que venho. Não importa vindo eu do metro ou tarde. É para ti que na verdade vou. Listening to bed head.